Um jardim, um coreto, a música e a saudade com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Cartinha que vem da cidade de Ribeirão Preto, a capital do café, a capital do chope. Quem nos escreve é ele, o senhor Alberto Russell, que diz que não perde uma audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Obrigado, amigo, pela audiência, senhor Roberto Russell. Ele gostaria de ouvir estas gravações antológicas. Carmen Miranda, ao lado do almirante, a maior patente do rádio, eles cantam do Luiz Peixoto, poeta, Bruxinha de Pano. Que coisa linda, maravilhosa! João Dias, com seu grande sucesso natalino. O saudoso intérprete João Dias, em adaptação do H. Barbosa, em arranjo Lírio Panicali, Sinos de Belém. Ainda para ele, o ribeirão pretano, Roberto Russell. Mais uma vez, Carmen Miranda, mais uma vez a maior patente do rádio almirante. Eles cantam juntos, do musicólogo Ari Barroso, também uma composição maviosa, Boneca de Piche. Eu vim à festa ver o meu correto. Sou eu. Botei perfume de patchouli. Essa neguinha não me deixa quieto. Ô, gente, tira a mão daí, ô, gente. Tira a mão daí, ô, gente. Tira a mão daí. Nego danado, tu não me respeita. Quem eu? Tu com essas partes quer me muquear. Não. Tu tá pensando que eu não sou direita? Ô, gente, eu quero é casar, ô, gente. É, eu sei. Eu quero é casar, ó, gente. Eu quero é casar. Bruxinha de pano, quem é que te quer? É tu, meu neguinho, pra sua mulher. Então. E pra dar muitos beijos e fazer cafuné. Ai. E fazer cosquinha na ponta do pé. Pra dar muitos beijos e fazer cafuné. Vai. E fazer cosquinha bem na palma do pé. Quando tu fala, teus peicinhos treme, teu corpo pode que é uma beleza. Tenho vontade de dizer je t'aime. Ih, gente, eu não sou francesa, não? Gente. Eu não sou francesa, gente. Eu não sou francesa. Vamos deixar dessa conversa fútil. Pro quê? Vê se te explica porque eu tô com pressa. É, né? Deixa que eu possa te oscular, te acute. Ih, ó, gente, que besteira é essa, gente? É. Que besteira é essa, gente? Que besteira é essa? Bruxinha de pano, quem é que te quer, hein? É tu, meu neguinho, com a sua mulherzinha. Tu mesmo. E pra dar muitos beijos, fazer cafuné. E fazer cosquinha na palma do pé. Pode fazer. Pra dar muitos beijos, fazer cafuné. E fazer cosquinha bem na sola do pezinho. Juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao suar o pino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Faz o sino, para o nosso bem. Faz na terra, pede o sino alegre a cantar. Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pegue o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Paz no sino, esse menino, sino de Belém. Danado com meus galos quentes, quase enforcado no meu colarinho, vem empurrando quase toda a gente. Pra ver meu benzinho, pra ver meu benzinho, pra ver meu benzinho. Nego, tu veio quase num arranco, cheio de dedo dentro dessas luvas, bem auditado, diz nego de branco. É sinal de chuva, é sinal de chuva. É sinal de chuva. Da cor do azeviche, da jabuticaba, boneca de piche, é tu que me acaba. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Tem português assim nas minhas águas, que culpa eu tenho de ser boa mulata? Nego, se tu aborrece as minhas mágoas, eu te dou a lata. Não. Eu te dou a lata. Ah. Eu te dou a lata. Não me farceia, ó mulher canalha, se tu me engana vai haver banzé. Eu te sapeco dos rabos de arraia, e te piso o pé, e te piso o pé, e te piso o pé. Da cor do azeviche, da jabuticaba, boneca de piche, tu é preto e tem gosto, ninguém te contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Tu é preto e tem gosto, ninguém te contesta, mas há muito branco com pinta na testa. Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. É, quem estará recebendo os parabéns a você na quarta-feira vindoura? Ela que é gentil e eficiente funcionária da nossa querida Lafique Imóveis, dona Sara Remy. Na oportunidade, vai receber os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis. Parabéns, Dona Sara Reame, pelo nível da quarta-feira vindoura. Mas vamos nós com música. Vamos sim, vamos atender agora ele que reside aqui em São Carlos. Ele que reside na Rua Episcopal. Ele nos escreve ao senhor Luiz Quirino Batista. Ele diz que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E o senhor Luiz Quirino Batista gostaria de ouvir com Paulo Tapajós, saudoso modinheiro, que só cantava modinhas e foi diretor da Rádio Nacional do Rio. Paulo Tapajós, que também criou melodia. Paulo Tapajós, com a sua voz inigualável, do Catulo da Paixão, a melhor gravação de Luar do Sertão, em nossa modesta opinião. Ainda para ele, que reside a Rua Episcopal aqui em São Carlos, senhor Luiz Quirino Batista, Germano Matias, o sambista da Barra Funda, com excelente regional, Germano Matias dá um show de interpretação nesta composição do Zé Quete, Malvadeza Durão. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra, branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. A gente fria desta terra sem poesia não se importa com esta lua nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira vendo a lua meditar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer do coração. Quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Mas um malandro fechou o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu, malvadeza do cão, valente, mas muito considerado. Morrer, malvadeza do rei, valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza do rei, o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza do rei, o criminoso ninguém viu. Mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó. Eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu, malvadeza do rei, valente, mas muito considerado. Morreu, malvadeza do rei, valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza do rei, criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza do rei. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Correspondências que serão atendidas do Joel Melli Família. Um abraço, amigo, obrigado pelas palavras elogiosas ao Joel Melli e também a toda a sua querida família. Cartinha que vem da rua Solimões, bairro Portão Vermelho, Vargem Grande, Paulista, estado de São Paulo, do nosso gentil ouvinte, o senhor José Luiz dos Santos. Recebemos e ainda não abrimos este cartão de boas festas do Rossi Cabeleireiro, que teve recentemente uma belíssima reportagem inserida no jornal Primeira Página aqui em nossa cidade, enfocando o senhor Francisco Rossi Cabeleireiro, ele que está com 83 anos de idade e é nosso gentil ouvinte. Obrigado por enquanto pelo seu cartão e atenderemos tudo isto nas audições vindouras. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Agora nós vamos atender ao jornalista Cirilo Braga, que está conosco. Ou melhor, agora o nosso intervalo, é isso, Juninho? O nosso intervalo e na volta estarão aqui conosco Carlos Galhardo Dalva de Oliveira, além do Carlos Galhardo novamente.